Salmos, capítulo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à volta da tua casa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel.